Peito Olivrar, chama o solo em 1219, décimo ao 9, boa noite. 1219, ingresso da Juliette, 604. Economia 04, autorizado ingresso, portão 02. 02, 604. Só anotar 3858, pushback acionamento para 3. Assim que o Boeing da Gol estacionar no 02, coordene com a equipe de solo seu pushback e chame o pronto para o táxi. Bem, depois 09, passinho 02, aguardando a pessoa de solo, 03858. Solo, Salvador. Muito boa noite. Oceaner 6310. Oceaner 6310, Salvador. Entrou. Livre táxi via Alfa, posição 05 do Pat 1. Livre táxi. Livre táxi Alfa 05. Escuta. Oceaner 6310, livre estacionamento no 05, observe o depois da TAM, realizando o pushback. Ah, localizador 5218. 5218, complete a aproximação, torre 1295. Muito obrigado, 5218. Salvador, boa noite, triple 5218. Triple 5218, boa noite, altímetro no 012. Tráfego avistado, já baixar travado? Mais segundinhos. Afirmativo, reporte quando 5218 da triple. Voltará, 5218. Deixar de travar, trip 5218, está privado. Trip 5218, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus com 11 nós. Autorizado pouso, pista 10, trip 5218. Autorizado pouso, trip 5218. Ao término do pushback, já presta a iniciar o táxi. Chame pronto para o táxi. TAM 3858. Comandante, o Chanel 313. Ah, no 01. Afirma. Então, há um Airbus da companhia que está prestes a iniciar o táxi. Coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Ok, vai coordenar e chamar a pronto para o táxi, seu 3662. O solo TAM 3858 para o táxi, está com 161 na bordo, alternando João Pessoa. E eu de 4 horas e 10, doutor Lameia. 4 horas e quanto? E 10. Gente, autorizado táxi, ponto de espera no zero. Autorizado, ponto de espera no zero, chama a torre, TAM 3858. Travado, metrô, reduzido. Afirmativo. Continua aproximação, aguardando pista livre. Reporte na DA, aguardando pista livre. Escuta. Trip 5218 no solo 53, tem condições de livrar no táxi Delta? Afirma. Reporte pista livre. Livrando no momento. Solo 21 decimal 9. Muito grato. Solo Trip 5218. Trip 5218, livre táxi. Posição 04 do Pátio 3, via quilo. Ok, via quilo, Pátio 3, 3858. Torre, boa noite, TAM 3858, pode esperar pronto. Boa noite, TAM 3858, ali mantém cabeceira 10. Mantém, 3858. 63 no 3, no solo ao 55, ao livrar solo 12, 19. 19, obrigado. Do SAT 3. Okay, 258, autorizado a decolar de pista no 0, vento 090 graus com 1 ou 2 nós. Autorizado a decolar de 3258. 6313. Livre táxi, posição 04 do SAT 1. Livre táxi. Então, 04, 63. Taxa 3662, 167 a bordo, autonomia de 2 horas 45, alterna Fortaleza. 105, Fortaleza, POB. 167. Livre táxi, ponto de espera, pista 110. Livre táxi para 110, TAN 3662. Até o ponto de espera, transferência, TAN 3662. 118, décimo 95. Transfere no ponto de espera, 1895, TAN 3662. Boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 3 mil pés, voltinha, trono 012. Chegada Mari, descendo para... Controle, Salvador, boa noite, tá 3858, decolando a sua escuta, perfil da Momo. TAN 3858, contato radar decolagem subol 370, saída Momo. 370, perfil da Momo, 3858. Momo, dá presente o 3858? Afirmativo, livre, direto Momo. Obrigado, 3858. Momo. Torre Natal, boa noite. Torre Salvador, boa noite. É o TAN 3662, está pronto no ponto de espera. TAN 73662, autorizada a linha de decolar, pista no zero, vento 090 graus com 1-3 nós. Ó, linha e decola, 73662, boa. Cogbu, Cogbu está livre, 3852. Obrigado, 3852. Baixa, meio entrecortada. Autorizado Recife, nível 350, via pelo ISC 58. Decola da pista 1-0, com curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Controle 1-9-8, torre 1-8-9-5, transponder 5-1-3-7. Junior 6310, autorizado Recife, nível 350, via pelo ISC 58. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Pulca, Caju. Controle 198, torre 1-9-9-5. Responder 5137. Correto, chame pronto para acionar. Doutora Azul 4070, é possível descer direto para a 3070, considerando a instrução em Itaparica? Sim, ativo, desconsiderando a instrução em Itap, desça para 2 mil pés. O ILS foi autorizado, reporte localizador. Autorizado em ILS-X-ray. É, vai reportar no apresentador, autorizado 2 direto, pode do pode ser acertado. Salvador, Tom 3858, cruzão 4523 milhas, prossegue com o Recife. Estimativo, chama agora o centro Recife, 12685, 3858. 385, bom trabalho, 3858. 8121, 19.8. Solo, vou no 604. 612, prossiga na chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, altímetro 1012. Fortaleza, nível de voo 370, via Pesolo 19. A saída Momo, transição Frot, controle 1.19.8, torre 1.8.95, transponda 5.1.53. Entrega pelo Upper Zulu 19, Momo Frost, controle 19.8, transponda 5.1.53. Seu chame pronto estacionado. Estará, obrigado. Na 3.062, chame o Centro Recife, 12685. 16? Vou dar 8. 12685, Centro Recife, boa noite, na 3.062. Boa. Sobra azul 4070, estabilizado no inverso. Completa ele a sexta, chamando Torre 1-8-3-9-5, 4070. Confirme, 1-8-1-5? 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado. Sobra azul 4070, passando externo. Azul 4070, tráfego avistado, altímetro 1-0-1-2, reporte quando baixar a travada. A gente vai baixar a travada 4070. Já se encontra? Confirme, 4070. Já se encontra baixar a travada? Baixando, travando agora. Azul 4070, vento 080 graus, com 11 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso 10, baixar a travada agora. Sempre. 5216. 130 para Aracaju, Golf 677, saída Conde, curva esquerda. Controle 119.8, torre 118.95, transponder 5145. Correto, chame pronto para acionar. Salva Azul 4070, na foco. Boa noite, livre táxi via Alfa, Juliette, posição 03. Via Alfa, Juliette, posição 03, Azul 4070. Dois, estabilizado em LS. Copiado, completo LS X-Ray, chamando torre 118.95. Ok, completo, chamando a torre 1895. Só Salvador, boa noite. Azul 4212, estabilizado em LS. Azul 4212, muito boa noite. O altímetro 10013, reporte quando baixado e travado. Afirma que o senhor está baixado e travado no 013 no altímetro. Muito boa noite, 4212. Ciência de tráfego avistado, entendido, baixado e travado, autorizado pouso, pista no zero, o vento 080 graus, a intensidade de 11 nós, 11 nós. 11 nós, contando. Azul 4212, no solo de Salvador 21, direito a livrar, chama o solo 121, decimal 9. Boa noite. Solo Salvador, boa noite. Azul 4212. Azul 4212, autorizado táxi. Posição 07 do PAT 3. Posição 07 do PAT 3, azul 4212. Autorizado táxi em frente, segunda direita na Índia, alfa, ponto de espera no zero. Alternativa, POB? POB está com 42, 4 horas de autonomia, Salvador Alberto. Ciente, no ponto de espera, transferência. Índia, alfa, 18, 9, 5, ponto de espera, transferência. Azul 4212, mudou a posição, agora para remota 4 do PAT 3. Ok, agora a remota 4 do PAT 3. Obrigado, trazia quilo. Quilo. Exato. Oceaner 6310, posição 05 do Pátio 1, aguarde autorização. Aguarda. Não foi classificado. Oceaner 6310, autorizado, chame para o táxi. Chama na tarde, 6310. Agora vai para lá, vai para lá. Trip 5206, Torre. Prossiga, Torre. Modifica o transponde para 0260, por gentileza. 0260, afirma, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, o vento 080 graus com no 2 nós. Afirmo, 0260. Autorização, tráfego número 1 no portão 05. Guardando, 604. Trip 5216, decolado de Salvador 28, chama agora o controle em 119.8, bom voo, ótimo sábado. 19.8, obrigado, boa noite para você. Temos zona 43, 3 horas e 20 minutos de autonomia ao Fernando Natal. Autorizado, táxi, ponto de espera 10, Xené 6310. Livre táxi até o ponto de espera 10, Oceané 6310, uma ótima noite. Ótima noite, táxi em frente, segunda direita, via Índia, Alfa, ponto de espera transferente. Boa noite. Afirmativo então, só táxi em frente, em Alfa, e aí, lá na espera, chama 2290. Uma boa. Boa. E o gol no 604, assim que o tráfego da Oceané passar sua cauda, autorizado coordenar com a equipe de solo de chamação para o táxi. Se não passar calda, estou autorizado, comandou? Ocean 63, 13, aprovação para São Paulo. Para aprovação, curso de voo para São Paulo, 63, 13. É o 6313? Positivo. Guarulhos, 360, autorizado. Apezulu 1-0, bridge. Apezulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, bridge. Controle 1-9-8, torre 1-8-9-5. Aguarde o transponder. Para o 6313, 360, Apezulu 1-0, bridge. Apezulu 1-6, Belo Horizonte, bridge. Pista 10, com curva esquerda, da El Leda Bride, 198. Aguarda o transponder que está pronto para o puxamento. Afirmativa, Oxenia 63, 1-0. Inicialmente alinha e mantém cabeceira 1-0, por gentileza. Afirmativa, então, inicialmente vai alinhar e manter, aguardando autorização para decolar, 63, 1-0, da Oxenia 63. Autorização. Desconsidere porque não... com algum probleminha, não saiu o transponder pra mim, o nível apareceu aqui agora, aguarde. Na 6310, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 090 graus com 11 nós. Deve de decolagem, ouça, né, 6310. Trip 5216, vale receita 1-1-0, como nível final. 1-1-0, tu mantém a trip 5216. Muito obrigado. Chanel 6313, há um Boeing 737 da Gol Calda. Assim que ele iniciar o táxi, coordene com a equipe de solo e chame para o próximo táxi. Positivo. 6313, 37 na retaguarda, iniciou o pushback, pode para o táxi. Obrigado. Anote o transponder 5164, nível 360. Então, 5164 com o nível 360, Ocean 6313. Obrigado. É 360 nível, transponder 5164. Ok. Trip 5216, direto na Caju, está livre. Ok, está presente, direto na Caju, obrigado. Trip 5216. Essa é sua, muito obrigado. Controle Salvador, decolada na sua escuta, 6310 da Oceania. Oceania 6310, contato radar, decolagem suba ao 350, saída PUCA. A ascensão é 350, Oceania, saída é PUCA. Se possível, pode lembrar que os 2000 pés, pode curvar à direita, à esquerda PUCA, direto? 09. Livre táxi em frente. Frente não, em primeira direita, alfa, ponto de espera 1-0, transferência, voo no 604. E direita passada 2-5. Boa noite, agora no 604, próximo acesso. Volume 604 autorizado em área decolar, pistão no zero, vento 090 graus, colo 2 nós. Vem decola no zero, no 604. Uno 604, decolador 38, controle em 1 no 9 8, bom voo. 198, boa noite, 604. Boa noite, agora 604. Salvador, Golão 604. No 604, contato radar na decolagem, Subol 370, saída Momo. 370 na Momo, vou no 604. C98, boa, prossiga na chegada Mária, ser identificação, desça para 3.000 pés, zona 013, altíssimo. Está livre, acena a identificação 3398 da TAM. Cana 6310 da presente, voo Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, Cana 6310. Ataque, seu Xané 6303, com 131 a bordo, 5 horas do Oceano Arcadinho. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 90, transferência. O Xané 6303. Índia Alfa 23. Vista 305, acelera a identificação, prossiga na chegada mar e desça para 4 mil pés, o altímetro 1013. O Chanero 6310, chame agora o centro Recife em 126.85. 126.85, o Chanero 6310, uma ótima noite, agradeço. Quatro da presente, voo e Abuco. Parando 604. Afirmativo, voo direto a Abuco. Braço, manda Abuco. Confirmado, livre da cruz, na 6303. 090 graus, 129 está livre. Iniciando, 63. Duro para 3398. 3398, prossegui. Duro 2000? É direto do Duro, afirmativo 3398. Reporte no localizador. Usando a localizadora para 3398.